DJ nos beats. Sou várias farsas. Que fala que é da rua, não sabe o que é vida dura, não luta pela cultura. Sou várias farsas. Sem flow, sem levada, faz nada pela quebrada, se julga rei da parada. Sou várias farsas. Quem tá de fora não enxerga o quanto a mentira é grande, sua verdade tá cega. Sou várias farsas. Se esconde nos pano caro, grita que é do rap, mas não tem sangue dos raros. E com essas farsas tô cheio de papagaio falante, que dizem ser só do rap, mas no axé é amante. E avante, fico pensando loucura feita de teta aí. Sou mais um perdido, passando uns MC, mentindo, falando besteira, achando que a vida não rap é fogo, mas não sei ter começado de novo, pagando de louco na vida dos outros. Então, se prepara que a vida além de sintonia, você tem que ter swing e alguns versos que arrepiem. Nascia de MCs, fazendo o que é certo para MC e lá do trilho, use sempre dialeto, sem medo, acordo cedo pra derrubar até com sono, e nem que seja em um show ou no other rap, só compondo, escondo a minha fraqueza e que eu não viva de reprise, com os parça lazareto que morra e um deslize. Seu prato azedo foi servido, eu rejeitei, não me enganei. Lembrança das vezes que vomitei, eu sei. Informação pra consumir eu poderia, mas ideia que não é de coração me dá se engole. Meu coração que era mole hoje é de pedra, o que te quebra, que o próprio caráter te azeda. Suas mensagens plásticas são como flores num jardim. Somos solo compressor, não somos balas de vestim. Sente impacto, palavra verdadeira eternizada e as passageiras enterradas. Você quer um caminho fácil e se julga cabuloso, prega falsa ideologia, mentindo pra encher o bolso. Eu corro pelo certo, mesmo que dificultoso. Minha cara não é status, nem mesmo fica famoso. Uns paga de mafioso, sem saber o que é perigoso. Uns nem tão de cair morto e quer ser um luxuoso. Ambição, mentiroso, seu futuro é tortuoso. Foda-se vocês todos, sua ganância pelo topo. Essa coroa que tu imagina na tua cuca é só miragem. O olho gordo no status, deu vida ao seu personagem. Fantoche manipulado, sem amor pelo que faz, sua grande na suja traz bens, não diz que você é mais. Sem sangue nem história, não vai lugar algum. No instante a memória, a trajetória é incomum. De um rapaz sobrevivente, sem comédia, zum. Se tornou linha de frente pra bom. Clap, maloca do rap, a gangue entra em campo, playboy já larga os bats. Aqui não tem farsa, meus comparsa não domio. Madruga, tô na praça de pompeta no estilo, fragando o movimento, sem treta, ninguém cabreiro. Eu vi do gueto, represento pro sistema o pesadelo. Precatória que prossegue, eles falam e não conseguem entender nem a cor da tinta do meu R.A. Direto do sul do país, trazendo rima de fardo, demolindo toda a farsa dos MC arrombado. Que fala que é da rua, não sabe o que é vida dura. Que fala mais do que pode, só pode. Nossa cultura sem conteúdo na letra é levado pela emoção. Sem alma, sem sentimento, vive só de encenação. Sem noção, ramelão, vacilou, ficção que não honra o próprio nome. Não tem fone levada nem show, ainda ramela no microfone. Não tem atitude de homem, se esconde nos pano caro. Mas quem nasceu sem o dom nunca vai ter sangue dos raros. Não me calo, não paro, não tô de embalo. Minha rima é como nocaute, resistência, protesto, quebrada, maloca, fúria. Porra, eu tô na capital, a milhão, vim de Londrina, mano. Eu sabia que em Curitiba também tinha família. Pra calar os pela saco que acharam que tinha embargo. Aqui é capital e norte, não culpa de Fidel Castro. Atrás do nosso sonho, pode contar com a Uzi. Aqui é rap de verdade, não patifaria do Orkut. Desse eles achar que o bagulho aqui tá fofo, nós pega de surpresa, nem vão saber de onde vem o soco. O tempo mostra que é real, quem tá pra play rap é muito mais do que pagar de MC no Face. Pode até tentar, mas não vão manchar o hip hop. Pode até se destacar, mas de nós cê não ganha hip hop.